sable, pas un sable. Tu vês, vem no nosso espírito encontrar é paz e mostrar ao mundo que a fé nos faz. É como sentir a nova força que nos faz viver melhor. Sem saber, vou ao teu encontro acreditar em ti, cumprindo promessas que te dou a ti. Fátima, tu és a inspiração para cantar esta canção. Nossa Senhora, creio em ti, faz o milagre que eu pedi, traz paz ao mundo e traz amor, transforma o ódio numa flor. Nossa Senhora, sabes bem que és para nós a nossa mãe, e os peregrinos são para ti a prova de um amor sem fim. No nosso coração e amar, sempre que pecar, pedir perdão, cantar para agradecer o meu pedido que te fiz nesta canção. Sem saber, vou ao teu encontro acreditar em ti, cumprindo promessas que te prometi. Fátima, tu és a inspiração para cantar esta canção. Nossa Senhora, creio em ti, faz o milagre que eu pedi, traz paz ao mundo e traz amor, transforma o ódio numa flor. Nossa Senhora, sabes bem que esta é nós, a nossa mãe, e os peregrinos são para ti a prova de um amor sem fim. Nossa Senhora, creio em ti, faz o milagre que eu pedi, traz paz ao mundo. Voltar ao meu cantinho, no mês de agosto vou rever o meu país. No mês de agosto eu não me sinto sozinho, no mês de agosto é que eu sou mais feliz. No mês de agosto, no mês de agosto, no mês de agosto vou voltar ao meu país. No mês de agosto, no mês de agosto, no mês de agosto é que eu sou mais feliz. Agosto volta a ver a minha gente, no mês de agosto minha terra, seus valores. No mês de agosto é que eu vivo mais contente, no mês de agosto vou voltar para os meus amores. No mês de agosto, no mês de agosto, no mês de agosto vou voltar ao meu país. No mês de agosto, no mês de agosto, no mês de agosto é que eu sou mais feliz. Mais feliz. mais feliz. Final 2, Dance in the Wave. Saías do templo um dia, Senhor, quando eu te vi ao passar. Saías do templo um dia, Senhor, quando eu te vi ao passar. E estava uma multidão, Senhor, à espera de te adorar. E estava uma multidão, Senhor, à espera de te adorar. Senhor, Senhor, Senhor, Santo Cristo. Ai, Senhor, Senhor, Senhor, Santo Cristo. E que não sabe de ti, Senhor, nunca sabe o que é viver. E que não sabe de ti, Senhor, nunca sabe o que é viver. Tanta gente no mundo, Senhor, que nunca te viu passar. Há tanta gente no mundo, Senhor, que nunca te viu passar. Mas se um dia te dissem, Senhor, começavam a chorar. Mas se um dia te dissem, Senhor, começavam a chorar. Tanta gente no mundo, Senhor, que nunca te viu passar. Há tanta gente no mundo, Senhor, que nunca te viu passar. Mas se um dia te dissem, Senhor, começavam a chorar. Mas se um dia te dissem, Senhor, começavam a chorar. Ai, ai, ai, oh. Vagabundo que vai na rua é dele o sol e a lua. Cada criança que o vê passar corre para ele e já tem amigo com quem brincar. O vagabundo não tem lar certo, ninguém o espera, mesmo assim vai chamando a vida, sempre o céu aberto, e é mais feliz que ninguém. O vagabundo, sem um lamento, não teme a chuva nem o vento, cantarolando a sua canção, vai caminhando, fez um poeta seu coração. O vagabundo segue na vida, perdido em sonhos a sorrir. Vai, não tem mais nada do que um pó da estrada, e é mais feliz que ninguém. Cantarolando a sua canção, vai caminhando, fez um poeta seu coração. Vagabundo,

gosto tanto de te ver. E não dá para explicar o que sinto sempre que tu estás aqui. Não consigo deixar de sorrir com tudo o que fazes. Já tentei disfarçar, mas é óbvio que sabes como eu gosto de ti. Eu quero ficar bem junto de ti. A minha cidade.